Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Secar lágrimas. O som abafado ressoou na angustiante madrugada. As batidas à porta eram impacientes. Tratava-se de João, o mais jovem seguidor de seu filho. Minha mãe, eles o prenderam, afirmou o rapaz, cujos olhos imediatamente marejaram. Sem hesitar, ambos seguiram em silêncio até a prisão. Quando os raios solares romperam a noite e o céu se fez azul, houve grande movimentação dos legionários. E ela viu o filho, considerado réu, no julgamento encenado pelo procurador Pôncio Pilatos. Maria mal o reconheceu, tão maltratado estava. O corpo machucado, a cabeça coroada de espinhos, a face com filetes de sangue. Logo ela ouviria a sentença, a morte por crucificação. Foi trazido o madeiro horizontal e depositado nas costas, já tão laceradas, do Messias. Maria quis aproximar-se dele, tocar-lhe a face. Entretanto, o cordão de vigilância era grande e ela não pôde se aproximar. A ordem foi dada. Marchariam agora em direção ao Gólgota, o Monte da Caveira. A doce mãe de Jesus, aquela que lhe acompanhara os primeiros passos, aquela que o ouvira falar antes de todos, caminhou desolada atrás da cruel comitiva. Depois de imenso sofrimento, chegaram ao destino. Então, deitaram o seu filho sobre a pesada cruz e com vigorosos pregos lhe prenderam as mãos e os pés. A cruz foi erguida. O corpo do mestre pendeu e ele sufocou um angustiante grito. Quando os legionários permitiram, ela se aproximou e tocou os pés do amado filho. Ali estava o seu Jesus. O filho gentil, cujas mãos sempre distenderam os sofredores. O seu Jesus, que consolara os inconsoláveis, que curara os incuráveis. O seu Jesus, cujos olhos erguidos aos céus eram a ponte entre o Criador e a criatura. Nesse momento, ela se fez forte, como ele sempre fora. Abraçando-lhe o exemplo, secou com coragem as próprias lágrimas. E vendo o desespero de Tamar, a mãe de Dimas, o ladrão, que também crucificado, pedira perdão ao mestre por conta de suas faltas, Maria se aproximou dela. Com carinho a envolveu num abraço e lhe secou as lágrimas. Depois, olhou de forma adversa para o filho amado e pôde vê-lo como o libertador. Aquele que viera cumprir a missão divina de revelar o Pai Celeste para toda a humanidade e de traçar o caminho que a ele conduz. Mãe Santíssima, vem secar também as nossas lágrimas. Na aflição em que nos debatemos, doce Mãe, ajuda-nos a perceber a lição. No corpo alquebrado pela doença, auxilia-nos a ver que nossos espíritos se engrandecem e progridem. Na desilusão, consola-nos. Lembra-nos, como o fez a Tamar, que todos somos perdoados por nossas falhas morais e que com esforço e dedicação alcançaremos o paraíso prometido por teu filho. Que tua coragem, tua resignação nos sejam exemplos para os nossos momentos de desespero e de solidão. Permite-nos ter a fé que se ampara na certeza de que o teu filho está conosco. Por nós vela e nos conduz. Mãe Santíssima, envolve-nos com o teu divino manto de suaves vibrações. Seca nossas lágrimas, doce Mãe. Thank you.